Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast, no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds. Que aqui é a Lotone, o Jovem Nerd. E você está ouvindo o Nerdcast mais romântico do Brasil. Olá, meu amor. Aqui é a senhora Jovem Nerd. E o amor é lindo. Oi. Que sexy. Poxa, também. Tô muito sexy. Agora broxou, agora broxou. Aqui é português. Tava tão sensual. E eu não consigo falar sexo com este sotaque. Que maldição! Aqui é a Azaghal. Beijo no coração. Muito bem, nerds. Estamos juntos neste dia maravilhoso, dia dos namorados, né? O dia feito para as pessoas se sentirem mal, destruídas. E também para reconciliarem seus amores, celebrarem a paixão. Exato, e fortalecer as raízes do amor. Se acender o fogo das paixões. Tudo isso e muito mais após o recado de nosso anunciante. Tu adora esse negócio, tudo isso muito mais. Já tô de saco cheio desta porcaria. Exterminador do Futuro 4. Uma história de amor entre humanos e máquinas. Uma história de amor e revolta e guerra. E traição. Morte. Reconciliação. Exato. O amor proibido entre um robô e Christian Bale. É verdade, Azaghal, está nos cinemas. Exterminador do Futuro, a salvação. A salvação do seu namoro. E para complementar, Azaghal, nós temos mais uma promoção de Exterminador do Futuro. Uma promoção para os namorados. Olha, extermine o seu celular. Para os apaixonados do Orkut. O amor entre o homem e as comunidades virtuais. Trata-se, Azaghal, de um aplicativo. Não existe. Um aplicativo para o seu Orkut. Caraca, tô muito mal essa, né, cara? A promoção Extermine seu celular vale 5 celulares Sony Ericsson W350A. Basta entrar em seu Orkut, adicionar o aplicativo. Uh-huh. O link está no post deste episódio. Ele enfia o aplicativo no Orkut dele. É isso? É muito fácil e simples. E o que o nerd deve fazer? Entrar no concurso, que é muito simples. Você vai mandar uma frase e uma foto. Por que o seu celular precisa ser exterminado? Certo. Inventa uma frase criativa, sobe uma foto qualquer. Teve gente que mandou uma foto do celular transformado no exterminador e vota. Os 50 mais votados serão avaliados e os 5 melhores levarão o celular Sony Ericsson de graça para casa. Excelente. Você pode pedir para todos os amigos votarem. Aliás, deve. É uma questão de amor entre você e seus amigos. Exatamente. Peça para que seus amigos adicionem o aplicativo, que é necessário. No Orkut. No Orkut. Importante. E votem em sua foto e mensagem. Válido até 31 de julho de 2009, Azaghal. Então corra, nerd. Você tem a chance de exterminar seu celular velho e substituí-lo por um mega boga Sony Ericsson W350A. Ah, E sejam bem-vindos à Rádio Nerdcast, o podcast mais romântico do Brasil. Vamos seguir a nossa programação com pessoas querendo reconciliar seu amor, fazer declarações, se oferecer neste mercado. Olha o perigo. Temos ligações telefônicas a fazer. Eles vão aqui ao vivo declarar seus amores. Vai ser uma beleza. E vamos ter que falar assim com voz de travesseiro? Pois, porque em Portugal deve ser um inferno. Ah, é. Gente, imagina em Portugal, mulheres sensuais. Como pode ser isto? Como pode existir uma portuguesa falando Cara, sensual? Não deve existir isso. Como é que é? Ligue já, meu amor. E aí, os homens também que Pegue o seu telefone. Uma vez eu ouvi uma rádio lá perto de Cruzeiro e era um português que mandava recados de amor. Olha, tá vendo? Olha só. E ele falava de miguxa para cabeção. Nossa senhora. Eu não consigo fazer só com português. É, você não consegue não. Só o cabeção. Só o cabeção, né? Tu gosta de um cabeção. Gente, vou te mostrar o cabeção. Já, já. Hoje é o dia. Que delícia. Temos uma coisa que atrapalha muitos amores, Azaghal, que é a diferença de idade entre as pessoas. Essa diferença de idade só influi se você é fudido. Você é velho e rico, isso não conta. Eu não sei se vocês sabem, mas eu e a portuguesa passamos por isso. Ai, que tá bom. Pelo existe uma diferença de idade nesse casal. Em todos os casais, né? A portuguesa, ela é mais velha. Olha só. Ah, que ridículo, filho da mãe. Eu sou mais velha que este puto. 40 dias. E ele fica me chamando de coroa. É minha papa anjo. Pois bem, o coruja de 20 anos, Santa Catarina, no e-mail dele diz assim: minha história de amor começou uns 16 anos atrás. Eu tinha apenas 4 anos de idade. Que isso? Começou a namorar com 4 anos? Ele tinha 4 anos e a Foxy Lady, que viria a ser a namorada dele no futuro, já tinha 17 anos. Olha só, onde é que essa história vai? Era babá dele? Ela era a melhor amiga de minha irmã e frequentava minha casa quase diariamente. Os anos se passaram e ela casou. Olha. Ficamos praticamente 15 anos sem nos ver, pois ela havia se mudado para Porto Alegre. Após sua separação, ela voltou a morar aqui em Florianópolis. Foi então que nos reencontramos. Na época eu ainda estava namorando. Na época eu ainda estava de fraldas, ele quis dizer. Não, no reencontro. Foi 15 anos depois. Tá com 19. Mas foi amor à primeira vista. Quando saí da festa que nos vimos pela primeira vez, fiquei igual um desesperado no Orkut. Ah, o Orkut. Procurando pelo paradeiro dela. Encontrei e adicionei no MSN. Mas ela não me dava bola. Olha só. Foi então que o destino deu uma mãozinha para a gente. Em uma festa nos encontramos por acaso. E minha namorada, com ciúmes por eu e Foxy estarmos conversando, foi embora. E foi então que conseguimos reaproximar novamente. Ele está falando dele e da Foxy Lady. Tá confuso. Ele foi numa festinha, viu a Foxy Lady, ficou todo meninão. Meninão, e a namorada dele se ferrou. Isso, ou não. 3 dias depois da festa, eu estava solteiro. Uma semana depois da festa, eu estava namorando a Fox Lady. Nossa! Mas que isto aqui é papa anjo, meu filho! Não 40 dias de diferença! E estamos juntos há 1 ano. Pelos meus cálculos, Fox Lady tem 37 e ele tem 20. Olha só, meu Eduardo Deus. E Mônica. Mesmo sofrendo muito preconceito por nossa diferença de idade, mesmo assim, somos muito felizes. O que você acha disso, senhora Jovem Nerd? Pegar uns gatinhos? Eu acho ótimo, meu amor. Gatinhos novinhos estão com tudo em cima. Portuguesa que o diga. Velho brocha só se for rico. Ai não, nem rico, minha filha. Eu não encaro. Temos que ensinar as meninas, meu amor. Não brinca comigo que eu tô macumbeiro. Vou mandar você pra que lugar? Recado de atitude ou chute na bunda. Flávio Braga, venho aqui pedir nesta data para o pessoal do Nerdcast que me ajude a me livrar da Paloma! Puta que pariu, mulher dos infernos! Eu não quero mais nada com você, mulher! Vai arranjar outro coqueiro pra se pendurar! Nossa senhora! Ai, Jesus! Ninguém pode dizer que não foi direto, né? Puta grila! Oi! Vamos no embalo dos esculachos! Voz sexy, já acabou. Não tem mais, isso é um esculacho. Olá, pessoal do Jovem Nerd. Gostaria de não me identificar. Vamos supor que meu nome é Antônio e eu moro em Portugal. Gostaria de pedir que passasse um recado para minha ex-namorada, que vou chamar carinhosamente de Maria. Como é que a Maria vai saber que ela é a Maria se ela não sabe quem é o Antônio? Exato. Pois é, né? Mas eu acho que tu não quer esculachar, não. Acho que tu gosta de uma pela saco aí no teu pé. Tenho certeza que a Maria escuta esse podcast, pois foi ela que me mostrou o site. Pelo amor de Deus, Jesus, para de pegar no meu pé. Eu não quero mais namorar com você. Para com essas frases depressivas sobre amor não correspondido e pé na bunda no MSN. Já faz quase 5 meses que a gente terminou. Get over! E aí você não para de me encher o saco. Para de falar comigo na faculdade. Coloca uma coisa no cabeção. Acabou! Não tem mais volta! Simplesmente para de falar comigo! Porque eu já parei de falar com você há muito tempo. Olha! Olha aí, essa é aquela música. Acabou! Não tem mais jeito! Coitada dessa menina, gente. Coitada não, tem gente que é um porre mesmo. É, não Putz tem esse grila. Mancol, né? Tá precisando tomar um pouquinho desse mancol. Um pouco de amor próprio. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Camisetas exclusivas e colecionáveis Mega Poga. Na Nerd Store, você encontra o presente ideal para o seu amor. Nerdstore.com.br. Tradução simultânea. Eu estou tão sozinho com você em meus pensamentos. E nos meus sonhos, eu beijei sua boca 1000 vezes. Eu, às vezes, vejo você passar pela minha porta. Olá. Sou eu quem você está procurando. Eu posso ver em seus olhos. Eu posso ver em seu sorriso. Você é tudo o que eu sempre quis. E meus braços estão abertos. Porque você sabe o que dizer. E você sabe o que fazer. E eu queria muito te dizer: eu te amo. Eu espero ver a luz do sol nos seus cabelos e te dizer muitas vezes o quanto eu me preocupo. Algumas vezes eu sinto como se o meu coração transbordasse. Olá. Eu só quero que você saiba. Porque eu imagino onde você está. E eu imagino o que você pode estar fazendo. Será que você está em algum lugar se sentindo só? Ou é alguém que está amando você? Diga-me como ganhar o seu coração. Eu ainda não descobri o jeito. Mas deixe eu começar te dizendo: eu te amo. Conselho Amoroso. Olá, galera do Jovem Nerd. Me chamo Rafael, sou estudante do segundo ano do ensino médio e tenho uma historinha pra contar. Eu estava afim de uma menina que estuda comigo. Ela é legal, bonita, nerd, perfeita. Todo mundo dizia que ela era afim de mim, etc. Mas eu sou meio lerdo pra esses assuntos amorosos. E nunca percebi isso, se é que ela era ou é afim de mim. Eu fiquei amigo dela e etc. Daí um dia falei pra ela, quer dizer, falaram pra ela que eu estava afim dela. Aí ela veio tirar satisfações comigo, algo do tipo, você realmente gosta de mim? Eu falei que sim, ela veio com aquele papo de que nós devíamos ser apenas amigos e blá blá blá. Toma, toma. Toma, bonito. Apenas amigos é foda. Quando o cara chega no grau da amizade, é difícil retornar. Quando você tá cortejando uma menina, você corre o risco de cortejá-la tanto que vira amigo. Pois é. Aí não tem como voltar mais, virou amigo, sabe? Na virou verdade, quando o cara é assim, ele não cortejou, ele é um agradador. Exato. Ele faz tudo, pega refrigerante. Exato. Ele dá carona. Ele faz tudo que ela pede. Personal slaver. É, personal slaver. E ele pois acha que tá cortejando e ele só tá sendo um escravinho, um brinquedo, pois um joguete. Exato. Ela quer que você seja o bonequinho dela. A putinha dela. Cuidado, meu amor. Romance também tem um limite, não é? Tem que partir pra cima. Então continuei a amizade com ela. Aí, ó. Erro olha fatal. Toma. Eu tinha uma mania de estalar os dedos dela. Olha, cara. Esse cara pegajoso. Demais. Qualquer coisa é motivo pra tocar na mulher. Qualquer pegar, ai, eu vou estalar seus dedinhos. Cuidado, estalar meus dedos que toma na cara. Porque eu tenho nervoso disso. Mas o cara é todo agradador. Vem cá, mas essas dedinhas. Nossa, tá demais, tá demais. Todo dia em que íamos conversar sobre assuntos relacionados à escola, eu pegava a mãozinha delicada dela. Tô vergonha na cara. Ah, estalava os dedos dela. Ah! Ela até que gostava, daí um dia ai, ela disse, ela... Ai, que delícia! Que delícia, meu amor! Daí um dia ela disse que eu não podia. E eu fui na brincadeira e perguntei, por quê? Tem outro alguém instalando? Caramba, Roger Rabbit, pirulito que vai! É? Pirulito que bate, bate! Cai fora, meu amor! Cai quem fora, anda dessa? Instalando estes dedos além de mim? E ela disse, tem sim, meu namorado! Aí não tem mais pra onde correr. Aí foi chute no saco. E ela ainda diz, ele se importa comigo, ele é bonito. Nesse dia fiquei pé da toma, vida ele com é ela. Bonito, seu horroroso. Coitado, coitado. Nesse dia fiquei pé da vida com ela e disse que não queria mais falar com ela. Mas depois ela pediu desculpas e eu voltei a falar com ela porque eu sou um imbecil. Ah, isso é. Porque eu sou o personal slave. Ah, ela uma vez disse que até pensou em ter algo comigo, sei lá. Ela devia estar dopada. O namorado dela, pelo que fiquei sabendo, sofreu um acidente de moto e está com o pé engessado. Olha a macumba aí. Oh. Então eu devo reparar em todo cara com o pé engessado para pegá-lo de porrada? Não, não, meu amor. Meu amor, você tem que cair fora. Tomar vergonha na cara. Honrar suas calças, parar com essa frescurite de estalar dedinho. É estala um beijo na boca dela. Ora, mulheres gostam de homens com atitude. Então, é, acho que você devia filho, lá pegar ela de... pela nuca e dar um beijo nela e pronto. Isso, tem que pegar olha, pela nuca. Olha pelos o cabelos, conselho que pega você. Pega pelos cabelos. Pega, mas não me vai estalar pega o pescoço dela, né? Ah, é. Pega ali pela nuca, entendeu? É, com cuidado, sem puxar o cabelo. E aí você vai saber se ela vai querer ou não, entendeu? Você não tem nada a perder, meu amor. Só dedos estalar aí que você tem a perder. Sérgio William, 15 anos, Rio de Janeiro, pede ajuda do Nerdcast. Olha só. Ele conta a história de o que ele está passando nas mãos de uma garota. Vitória com dois T's. Na verdade, o que ele está passando nas mãos dele. Não, que horror. Tadinho, só tem 15 aninhos. Não, não foi isso que eu quis dizer. Já era. Eu estou completamente apaixonado por ela, Vitória com dois T's. Mas como um bom nerd, tenho medo desgraçado de ser rejeitado. Ah, não, não. Vamos. Então faz um bom tempo, põe meses aí, que eu tento me declarar sem sucesso. Imagina isso, o que, que seria ele tentar declarar? Ah, coisa meio George McFly. Eu sou sua densidade, lembra? Eu percebo que toda vez que a vejo, sinto aquele frio na barriga. É medo isso. E uma sensação de felicidade simplesmente inesquecível. Nós somos grandes amigos e conversamos sobre coisas tipicamente nerds. Mesmo ela não sendo nerd. As nossas conversas sempre são animadas, engraçadas. Então, eu peço ajuda do jovem nerd do Senhor Oceania a que falem sobre ela pra mim. Que ajudem um nerd meio sem jeito com espécimes do sexo feminino. Cuidado que você tá naquele, né, naquele limite de ser um amiguinho. É. Não. Ele já tá, amigo. Ele já rodou. Você acha que já rodou? Você era meu amigo, meu filho. Mas eu tinha segundas intenções. Eu também tenho. Mas olha, ele é um garoto ingênuo de 15 anos. E você tinha frio na barriga. É, então espera chegar aos 30 pra você dar jeito. Ou dá um porre na menina. Tudo é porre. Porre na menina de 15 anos. Sei lá, um porre de Coca-Cola. Como elas já disseram, o cara tem que ter atitude. É, não tem como. Arrisca, arrisca. Poxa, o máximo que vai acontecer é um tapa na cara. Caraca. E perder a amizade, é o máximo que pode acontecer. Chama pro cinema, meu irmão. Chama pro cinema. Vamos no cinema? Vamos. Fim de semana, tá passando o cinema. Aí. Chama pro cinema, o cara vai ficar naquele negócio de encostar cotovelo no peitinho. Mas, não. Vai ser... Olha não. Aí. Ele só tem 15 anos. Apa. É cheio das táticas do adolescente. Cotovelo no peitinho. Cinema é... É o famoso Five Fingers. Five Nasce fingers. Cinco dedinhos no cotovelo. Arrisca perder a amizade, mas pelo menos você vai ter uma namoradinha. Mas como é que ele vai arriscar? O garoto sente um gelo na barriga. Caraca, cara, não é possível. Chama a garota pro cinema e aí começa a agir no cinema. Ele fala assim, Vitória, tá na pilha de ver apenas o fim? Ah! Tudo bem que no final o cara leva um pé na bunda, gente, né? Gente, olha só, deixa eu dar uma dica. As mulheres deixam sinais quando elas gostam, quando elas estão afim. Ah, não vai com cara de 15 anos, todo cheio de borboleta na barriga, não vai perceber nada, você cara. Tem que começar a perceber os sinais. Não, não tem como. Esse negócio de sinais é uma parada que subjetiva pra cacete. Esse negócio de sinais não existe. Sinal é a mulher piscar ou dar mordida. Ah, mordida. O resto não é sinal. Mexer no cabelo é sinal aonde? É a maneira de olhar, a maneira de rir. Gente, temos que dar um conselho, o menino tem que fazer alguma coisa. Toma atitude de homem. Já falei, chama pro cinema. Cinema, sim. Mulher cinema. Gosta de atitude. Ah, mas vem cá, você era o rei do cineminha, Jovem Nerd? Todas foram no esquema do cinema. Olha o Five Finger! Só no cotovelo, Jovem Nerd. Eu me chamo Jones e sou de Recife e me apaixonei por uma das melhores amigas da minha ex. Eita, fel. Até aí tudo bem, tudo normal ou não. Porém, só aflorou em mim esse sentimento depois da minha ex ter terminado tudo comigo. Mas o pior ainda não foi isso, pois quando eu consegui parar de pensar nela e quis tentar alguma coisa com essa tal menina, ela me liga, a ex, me manda SMS dizendo que queria voltar e que estava arrependida e tal. Mesmo ainda sentindo uma coisa forte por ela, eu decido acabar tudo de vez, dizendo que me interessei por uma pessoa e que talvez não conseguisse ser mais feliz ao lado dela. Olha que dramalha. Nossa senhora. Até então, pensei que ela desistiria e partiria para outra. Mas então, numa fatídica tarde, a menina que eu disse estar afim me liga, amando de minha ex, falando que eu deveria repensar tudo e tal. Foi quando aí eu decidi chutar o pau da barraca e contar tudo de uma vez. Olha aí, um nerd de atitude. Olha aí, isso é um nerd. De atitude. Vamos ver aonde essa atitude vai chegar, né? Ela ficou sem reação. Mas daí então se mostrou até um pouco interessada. Ah, que amiga da onça. Olha que amiguinha. Ai, papai. Desde então, nunca mais entrou em contato, pois a gente geralmente se comunicava pela net. E eu estou um tanto com receio de entrar em contato e ser rejeitado. O que eu faço? Me tem alguma dica? Tentarei seguir o que essas mentes tão experientes me aconselharam. De onde você tirou que essas mentes aqui são experientes? O Jovem Nerd experiente. Nossa senhora. O Jovem Nerd vai falar pra ela ir ao cinema com ele. Eu acho maneiro que se ele fizer medicina direito, um PhD, ele pode ser chamado de Dr. Jones. Caraca, que imaginado. Fique ligado. O Nerdcast volta já. O humor mais nerd da internet tem apenas uma casa. jovemnerd.com.br. Siga o nosso Twitter, @jovemnerd, @azaghal e @nerdstore. Dia dos Namorados, coisa boa, hein? Denis Cardoso de Siqueira, 18 anos, estudante de São Paulo, SP. Uma galera mandou um e-mail de solidariedade pro Denis, pedindo que a gente lesse. Que bonito. Eu namoro há um ano uma mulher perfeita. Olha. Uma nerd linda. Por mais que seja um ano só, já passei cada perrengue ao lado dela. Tenho certeza, mesmo que sendo novo, que eu a amo. Todo mundo ama todo mundo. O nome dela é Amanda Caterina. A gente já brigou e tudo mais esse ano, mas nunca ficamos separados mais do que 3 horas. Ai, que grude. Mas agora estamos separados há mais de um mês. Meu Deus. Por favor, me ajudem lendo a minha mensagem. Então vamos lá, com voz melosa. Amanda, você sabe que eu tenho meus defeitos e que dessa vez foi uma merda foda. Mas você já viu também que essa foi a última vez. Olha. Que papinho. Que nunca vai acontecer de novo. E que eu já falei isso várias vezes. Meu Deus. Nada vai me impedir de ficar longe de ti. Te amo. Daqui até a lua, ida e volta. Nossa. Ele a ama por 600 mil quilômetros. Olha aí. O amor dele é finito, de certa forma, né? É, bate e volta. Eu prefiro um amor infinito, meu amor. Que seja infinito enquanto dure. Você podia ter dito que você amava ela até a segunda estrela à esquerda e ao infinito. Até o amanhecer. Isso seria mais bonito. Né? Mas valeu, né? Até a lua é uma distância enorme. Eu só quero saber o que você vai me dizer. O quê? Porque eu vou querer uma declaração, meu amor. Ah, ele tem vergonha de demonstrações públicas, já fez. Se ele não demonstrar hoje aqui no Snapcast de amor... Então o bicho vai pegar. Vai, Azaghal. Eu sou uma pessoa reservada. Reservada é o caramba, meu filho. Reservada, eu não consigo falar em público as coisas. Olha aí, rapaz, até diminuiu. Tá falando fino. Butterfly, suas borboletas. É, tá rindo aí, Jovem Nerd, de você. Não consegue também. Ah, começou. O Nerdcast sobre os nerds que participaram. Bruno Santos, mando esse e-mail para vocês com o coração aflito. Gente, eu não consigo parar de fazer essa voz agora. Há quase 10 anos conheci o amor da minha vida. Nos casamos e temos um filhinho, meu pequeno Padawan. Mas nos separamos no final de 2008. Ai, mas que pena. Nos últimos anos de nosso casamento, um momento de descontração que se tornou comum foi escutarmos juntos o novo episódio do Nerdcast. Todas as sextas antes de dormir. Como uma super fã do Mestre do Universo, Senhor da Oceania, tenho certeza de que ela vai ao menos prestar atenção a esse pedido, se for lido por vocês. Eliana, volta pra mim. Apesar de ter sido um idiota muitas vezes, sei que posso te fazer feliz. Olha... Olha aí, Eliana. Mas o que você fez de besteira? Pois é, meu amor, dependendo do nível. Fui de besteira. Fui idiota muitas vezes. Muitas vezes? Essa que é a questão da parada. É, idiota muitas vezes é igual a muitos chifres, não, né? Não é essa, Eliana? Ou talvez não seja. Vamos Umas galhadinhas, é? Não. Se for isso, não volta, Eliana. Não, é pra ajudar. Não, mas se o cara meter o chifre, ela tem que realmente mandar ele se catar. É, agora, se não foi chifre, de repente ele só vacilou, gastou dinheiro que não tinha. Deixou a tampa do vaso aberto. Bonequinho de Star Wars. É, encheu a cara, vomitou na sala. Alô? Ô, Josmar, aqui é o Alotone Jovem Nerd. Opa! Tudo bem, cara? E aí? Tudo Olá, bem, meu cara. Amor! Que da hora falar com vocês, cara. Nem que imaginei que vocês iam ligar, velho. Pode falar, Josmar! Bom, cara, que a minha história, se eu contar minha história pro carroceiro, até o cavalo chora, né? Mas sou muito apaixonado pela minha ex-noiva. Gosto muito dela e eu queria uma chance dela, né? Mas o que que aconteceu? Você pisou na bola, meu amor, o que você besteira? Fez? O que que você fez? Ah, eu pisei na bola, a gente já tinha terminado uma vez, né? Aí voltamos, aí ela descobriu as coisas que eu fiz no passado, né? No passado? Ué, mas foi no passado? Não, porque a gente ficou junto 3 anos, né? Depois de 3 anos, a gente ficou 1 ano e meio junto, terminamos, ficamos 4 meses separados, voltamos. Aí ficamos mais 8 meses juntos e daí terminamos, faz 4 meses que estamos separados. Olha, você tem os esqueletinhos no armário, meu amor? Não. Olha, meu amor, a chance que você tem com ela, então, é você ficar milionário... Entendeu? Com um novo padrão e aí reconquista ela, rapidinho. Eu jogo na Mega Sena toda semana. Mas vai tentando, meu amor. Eu ainda vivo na corrida dos ratos. Ah, mas então, qual o nome dela? Fernanda. Fale com a Fernanda, Josmar. Fale agora. Fernanda, eu te amo demais e eu gostaria de ter uma chance com você. Volta pra mim. Eu te amo muito, tô louco por você. Ainda vamos nos casar e ter um filho com o meu nome. Olha só! Oh, coisa boa! Josmarzinho, coisa boa! Que bonito! É, Josmar Neto ainda, porque eu sou Júnior. Olha! Oh, meu Deus, seguindo a breguice na família! Tem um e-mail que eu quero muito ler, porque estou muito curiosa com o caso. Mas eu estou me retirando do Nerdcast agora, porque até agora eu não recebi uma declaração de amor do Azaghal. Ai, meu Deus do céu. Então ou você se declara agora, eu não leio mais bosta de e-mail nenhum. Eu sou uma pessoa reservada. Eu não quero mais saber disto. Não vou fazer mais uma declaração nesta minha vida. Olha só, é muito nunca convivente. Mais. Até o final do programa eu faço. É, mas eu estou muito pé da vida, mas vou ler ainda. Felipe Pereira Maurício, Rio de Janeiro. Desenhista, projetista naval. Suzana, sabe que fiz uma merda muito grande em ter te largado em Arraial do Carmo. Meu Deus! Como assim? Ele largou a mulher lá sozinha. Que isso? Estou há 4 meses tentando voltar com você e nada. Putz grila, né? Estou reclamando aqui que o outro não consegue se declarar em público. Tá vendo? Tem coisas piores. Estou há meses tentando voltar com você e nada. Você sabe que eu te amo muito. Nossa, tenho certeza. Você sabe que é a mulher da minha vida. A cada dia sem você eu me sinto morrendo, pouco a pouco. Estou morrendo. Perco-me olhando as nossas fotos, pensando no passado. Vivemos 1 ano e 3 meses juntos, mas até hoje, a cada dia 25 do mês, eu lembro do nosso aniversário de namoro. Ah, é, e a cada outro dia do mês ela lembra de Arraial do Cabo, né? Galera do Jovem Nerd, me ajude! Me ajude! A reconquistar esta mulher que tanto amo. Trabalhamos juntos. Olha só! Ah, que ótimo! Já pensei até em pedir demissão, só pra não ter que olhar pra ela. Falamos-nos apenas como amigos. Nossa, ela ainda fala com você? Eu não falava nunca mais. Que isso, é pra ajudar o cara. Ah, é? Então eu quero que o Azaghal me ajude antes de ajudar os outros. Rock, Joinville, Santa Catarina, tenho 22 anos. Sou casado, entre aspas, e tenho uma filha. Um tempo atrás, após um ménage à trois... Mas o que é isso? Ménage? Acabei pedindo separação para ficar com minha amiga que havia participado olha dele. Aí. Mas que horror! Olha, aí. Olha o perigo! Você traz isso pra sua casa? Olha aí! Porém, como a Matrix é perfeita e sempre dá um jeito de me fazer cair na real, acabou que a amante me largou. Bem feito! Bem feito! As mulheres ficam... Nesse momento eu percebi a burrada que fiz ao largar a pessoa que eu realmente amava. Ah, nossa, que amor. Sempre esteve ao meu lado e com quem eu tenho uma filha. Mas que saudável, meu amor. Quer dizer, se empolgou com homenagem, achou que tudo era festa, né? Tomou a real, pílula vermelha. Acabamos voltando, mas a relação nunca mais foi a mesma. Parece que ela ainda está muito magoada. Como é que parece. Parece só. Mas peraí, uma mulher também topa um negócio desse, né? Ah, mas ela achou que era só festa, né? É, meu Deus do céu. Ela voltou com ele, né? Então, eu gostaria de fazer um pedido de desculpas via Nerdcast. Já que ela ouve o podcast semanalmente e creio que irá gostar de um pedido em público. Vale ela vai gostar que todo mundo saiba que vocês fizeram homenagem? Deus, acabou a relação de vez. Vale ressaltar também que dia 12 é aniversário de 2 anos de nossa filha. Gostaria muito de comemorar esta data sabendo que minha companheira me perdoou por tudo que fiz. Cala minha boca. Bom, isso dependerá apenas da esposa de Rock. Com você, o pedido de desculpas está ninguém aí. Sabe o que falar. Ninguém sabe. Estamos perdidos aqui. Olha só, a senhora quis também homenagem, aproveitou. Gente, que horror! Mas ela foi forçada? Não foi forçada. Correu esse risco, né? Correu o risco, a roleta girou e você foi caçar pra fora. Agora o cara se arrependeu, você aceitou de volta, mas tem que perdoar. Mas se arrependeu porque tomou um chute na bunda. Não, mas porra, é mas que se arrependeu, tá. Véio. Se ela se quis, aceitou ele de volta, ela tem que aceitar e perdoar. Não adianta ficar assim, né? Magoada. Voltei, mas tô magoada. Tem que acertar realmente. A não ser que ela esteja planejando uma vingança, vai fazer homenagem com ele mais um amigo e ela vai sair com um amigo. Ah, isso era bom. Ai, que horror, gente. Tem mafia. Que baixaria. Edivaldo Siqueira, 20 anos. Estudante de designer. Estudante de quê? Estudante de designer. Ele estuda os designers. Ficam enfileirados os designers. Ele vai, olha, você é um bom designer, você não é. Eu estudo Philip Stark, Macintosh. Exato. Agora onde ele mora que é melhor. Brejo da Madre de Deus. Pernambuco. Você é Pernambuco, essa sigla? Pé, né, meu avô? É Pernambuco, né? Por favor! O que poderia ser mais, né? Brejo da Madre de Deus? Isso não pode ser uma cidade de bem-sucedidos, né? Olá, amigos do Nerdcast. Estou escrevendo este e-mail para o podcast especial do Dia dos Namorados porque quero fazer um pedido de perdão à pessoa que mais amo nesse mundo. Sei que pisei na bola diversas vezes com ela, que dava prioridades a outras coisas em minha vida. Porém, agora que a perdi, sei que o que mais estimava era o seu amor. Estou sofrendo muito. Volte pra mim, Nicole. Eu te amo. Olha só, que bonito. O que você fez? Homenagem também? Não. Ele botou outras coisas na frente. É, outras mulheres. Não, coitado, cara. O cara às vezes tá com... Ele botou os designs. Engraçado. Ben Kenobi para simplesmente má. Bom, antes de mais nada, devo admitir que fiz besteira. Ai, não aguento mais isso. O que foi que você fez, meu amor? Chifre, homenagem, o que foi? Já estou de saco cheio. Largou ela onde? É, já temos três, hein? Deixou de se declarar em público quantas vezes? Ah, meu Deus. E que me arrependo estupidamente por isso. Quando tive a melhor chance de provar o que sentia por você, fiz o que faço melhor. Bobagem. E graças a isso, tem um ano já que não nos falamos. Nossa. Quero dizer que sinto imensamente a sua falta. E te agradecer pelo que você fez por mim. Me ajudou a ser eu mesmo. Olha só. Nossa senhora. Simplesmente má, né? Deixa... O nome tá aqui, Simplesmente Má. Simplesmente Má de malvada? Só pode ser. Nossa, você me ajudou a ser eu mesmo. Parece aquelas frases de filme. Você me faz uma pessoa melhor. O Azaghal me deu um imã. Ah, eu vou até pegar as... Pra ler a frase. Peraí. Olha aí. Tá aqui a frase que ele me mandou um imã. Quero-te não por quem és, mas por quem sou quando estou contigo. Ah. Nossa! Gabriel Garcia Marques. Tudo cult, meu amor. Agora, só por vingança, peguei todas as cartas que ele já me escreveu até hoje. E vou ler as declarações não assumidas do Azaghal. Um cartão rosa-choque escrito Groovy Chic. Groovy Chic! Ai, gostei, achei de brilhos. Fui em busca de um cartão para minha portuguesa. Me deu um trabalhão do caramba. Achar um cartão à sua altura. Um cartão chique a valer. Todo rosa, cheio de pedrinhas brilhantes. Ai, ai, ai, ai. Tereréu, tereréu. Pois bem, não foi que eu entrei numa loja... Que grande declaração de bosta. A declaração... declaração é a história do cartão. É, mas que bosta, hein? Aqui, entrei na loja, dei de cara com este. Não tive dúvida. Agarrei e levei. Parece que o cartão foi feito para você. Ah. E por este momento, bloque. Bloque? Que momento bloque? Momento bloque? Era quando a gente tava fazendo aquela porra daquele portal Plock lá em São Lourenço, achando que ia ficar milionário vendendo roupa esdruxulinha. Portuguesa, minha linda, meu amor, você é especial pra mim, com todo amor, Azaghal. Yeah. Boring to death. Não estou sacaneando, estou achando bonitinho. Vamos ver. Sabem quem estou pensando? É a capa do cartão. Do cartão. Aí quando eu abro tem um espelhinho. Minha portuguesa. Olha só que falta de imaginação. Isso foi notório. Fiquei um tempão pra escolher um cartão a sua. Meu Deus do céu. Olha, e agora é isso aí muito mais. Ai, mas que bosta! Mas sabe por que isso? Porque ela tinha uma loja de presentes e o que mais vendia na loja dela era cartão. Então, qualquer cartão que eu escolhesse pra ela, eu vendo na minha loja. É, esse aqui, por acaso, vendia também. Ai, meu Deus! Mas o outro chique você não vendia. Não, aquele realmente não. Aqui tem um telegrama. Telegrama. Recebi um telegrama. Eu sou um cara versátil, você reclama, tá aí. Quantos aqui, nerds já mandaram telegrama? Que ele... coisa retrô, né? Olha, e aí, porque eu tava sem computador. Portuguesa, meu amor, te amo muito. Você é tudo pra mim. Já escrevi isso várias vezes. Não vivo sem você. Estou morrendo de saudade. Não aguento mais ficar longe de você. Te amo. Gastou dinheirinho nesse telegrama. Olha, o telegrama tem umas 500 palavras. You're my million dollar baby. My pretty sexy lady. E aí, ele botou a letra de uma música que eu adoro. Do José Feliciano. Isso. E aí, botou lá, te amo, mil beijos, tereréu. Telegrama caro esse, meu amor. Agora tem um aqui, olha, pequenininho, que você vai abrindo. Cada página vai dizendo um negócio. Você é um... Tá escrito nada. Abre de novo. Pra que lado vai? Não estou conseguindo. Tem uma interrogação. Tem uma carinha feliz. É um tesão. Que isso, meu amor? Então faz um T, ó. Puta que pariu. Meu Deus, o cara faz um T. Nossa, sensacional. Ai, não resisti. Achei muito sem graça presentear você só com uma pinça pra tirar os bigodes. Me deu uma pinça. Ah, não. Você insistiu que queria aquela porcaria daquela pinça elétrica. Que diz que nunca mais nasci de volta. Espero. Mas nasceu tudo de novo. Vamos ver demais, meu amor. É o país que não é da Azaghal. Mas tô brincando. Mas é sempre o mesmo papinho. Olha como tu me chamava. Lê aí. As pessoas vão querer saber por que isso. Claro, de isso como? Aqui foi no início do namoro. Ainda não tínhamos os apelidos melhores. As pessoas começam tentando. Os apelidos a gente vai adaptando, né? Vai. Mozin, Mizin, Mi. E agora é maluca e maluca. Olha aqui, ó, tem um com coração de pelúcia, meu amor. Felpudinho. Cartão felpudo. Rapaz, capricha nos cartões. Eu nunca achei que fosse te mandar um cartão à altura dos seus... Olha só. Não muda. Não muda esta merda. Sempre tem que falar dos cartões. Não existe. Fala, meu caro. Victor, aqui é o Jovem Nerd, olá, meu caro. Meu amor. Por que é o pariu? Achou que fosse quem, meu amor? De onde você conhece o Jovem Nerd? Eu não acredito que vocês ligaram. Olha só, você acha que não, rapaz? Vocês se compadeceram na minha mas causa. Mas é claro, cara. Afinal, né, você teve um episódio fatídico de RPG que separou você de seu amor? Você nem me fale, cara. Eu tô quase abandonando esse hobby depois desse evento. Mas então, quer dizer, Marina não quer mais saber de RPG, não quer mais saber de Victor, não quer não saber de nada. Não quer saber de mim, cara. Esse aqui é o pior. O RPG é o de menos. Mas por quê, meu amor? O que aconteceu? Ela quer saber tanto do RPG que ela não quer mais saber de mim. Mas você, peraí, você continua falando com ela assim, normalmente, ou gelo total? Não, gelo total. Não fala mais comigo. Não atende mais telefone. É sério? Levou a sério. Mas o que aconteceu, meu amor? Foi assim do nada? Você ficou pobre, foi isso? Não. Pelo menos, podia ter sido pior. O que foi, então? A Marina, ela joga RPG comigo no meu grupo há muito tempo. Na última campanha que a gente estava jogando, aconteceu resumidamente que eu precisei de um evento muito importante pra minha história, que todos os personagens deles perdessem uma grande quantidade de poder. E ela não levou a coisa na brincadeira. Vamos tentar ligar para ela enquanto estamos na conferência para colocar Victor e Marina juntos. Ai, mas olha que chique, adoro conferência, é uma coisa tão chique. Nossa, se vocês conseguirem fazer isso, olha... Vamos tentar, o dia dos namorados. Vamos tentar a sorte grande chamando o telefone de Marina. Atende, Marina. Não acredito. É isso que você tem escutado todos os dias? Tenta de novo. O telefone dela, infelizmente, não atendeu. Deu pau. Deu tururu. É isso que você tem escutado quando você liga pra ela? É o que tem dado nas últimas vezes. Quer dizer, ela não está nem querendo atender o telefone. Eu não sei o que fazer. Então fala pra ela aqui, meu amor. É, a hora é essa. Se ela escuta o Nerdcast, cara, fale com ela agora, cara. Abra seu coração no Nerdcast especial Dia dos Namorados. Agora sim. Agora, no improviso. Lá, na bala. Com musiquinha edificante. Musiquinha edificante, tá tocando aqui. Você quer pedir uma música? Always on my mind. Always on my mind. Tá, então, maestro, always on my mind. Marina. Você, meu amor. No momento em que a minha tabela de encontros aleatórios deu 20, você surgiu na minha vida. Nesse momento, eu soube que eu mais do que encontrava o meu grande amor. Nesse momento foi como se eu tivesse subido de nível. Olha só! Subido de nível. Você, meu amor, foi a tocha que iluminou meu caminho nas dungeons mais perigosas da minha vida. Foi o mapa que me guiou até os mais terríveis confins do mundo medieval. Me perdoe, meu amor. Por mais que você saiba que os seus 4 níveis de experiência não vão voltar, me perdoe, porque você sempre esteve comigo, aqui e no jogo. Olha só, que maravilha! Mas o que é isso? Não, você improvisou isso mesmo? De improviso, rapaz! Você tem esse poeminha aí amassado na sua carteira, ensaiadinho, hein? Tô tentando falar isso pra ela faz alguns dias, mas... eu acho que vai ter que ser pelo Jovem Excelente. Nerd. Ele até bufou pra falar. Olha pelo lado bom. O Nerdcast, eu tenho certeza que ela escuta. Então, excelente. Marina, dê uma chance, ligue para ele, volte. Volte. Vocês têm tantas aventuras ainda você pela frente. Você fez ele subir de nível, meu amor. Volta pra ele. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Uma temporada, sua cabeça foi parar no teto. You're trying to prove me wrong, aren't you? You are wrong. Mais uma vez, o mistério deixou ávido por mais. Always nice talking to you, Jacob. E aqui, você terá mais. What was it that was so wrong with me? What about me? Em julho. What about you? Nerdcast Lost. Nerdcast. O podcast mais romântico do mundo. Marajade, guria nerd, 28 anos, mineira, mas não de São Lourenço, residente em Porto Alegre. Procura rapaz entre 28 e 38 anos mas para que servir. Para servir de cobertor de orelha durante este e vários outros invernos. Olha só. Mas por que 28 e 38 anos? Ué, ela 27 ela... não presta. Ah, porque ela tem 28. Né? É, e ela não quer velhaco, né? Ela não quer ser papá anjo? É. Às vezes são só 40 dias de diferença. Olha aí, ela bota características nerds aqui. Gosta de Lost, Star Wars, Arquivo X, Senhor dos Anéis, mas nunca conseguiu jogar uma partida de RPG. Já fundou um fã-clube de Arquivo X? Opa! Isso... O Jovem Nerd ficou interessado. Não. Isso é alerta. Alerta para pessoas que têm fã-clube. Red Alert. Cuidado, vocês sabem a fama dos fã-clubes. Mas aí ela diz, o fã-clube se afundou depois que todo mundo cresceu e passou a ter vida social. Tá bom. Se fantasiou diversas vezes com roupas de personagens clássicos do mundo nerd. Note que o tempo verbal está no passado, ela não faz mais isso. Acha Family Guy, uma família da pesada, muito melhor que Simpsons. Heresia mesmo. Não é melhor, é bom. Ah, é muito bom. É tão bom quanto. Não, nada supera Simpsons. Fã incondicional do Nerdcast com caneca e tudo. Ai, usa Twitter e sabe pra que ele serve. Certo. Esse Twitter me irrita. Ai, meu Deus. Eu também, eu não vou fazer um Twitter. Eu vou twittar. Eu vou ficar aqui twittando. Ficar escrevendo o quê? Estou embalando aqui as camisas dos nerds. Estou tirando bigode com a pinça high-tech. Agora tem as características físicas. 1,64 de altura. Constituição física indica que essa é a estatura máxima alcançada. Constituição de sapatos no armário indica que artificialmente mais uns 15 centímetros são possíveis de se adquirir. Opa, 50 quilos. Olha, magrinha. Constituição física indica que esse é um peso que permanecerá por muitas décadas neste corpo. Afinal, se eu engordar os 50 quilos, estarão sempre lá. Genial! Apenas acompanhado de vários outros. É o meu caso. Peso adquirido por uma alimentação saudável na maior parte do tempo, ou não. Olhos castanhos e atraentes. Olha! Um atrai o outro. Direção em que os olhos focam a visão. A mesma sincronização de movimentos perfeitas. Não necessita uso de lentes, olha aí. Cabelos castanhos e cheios de chapinha. Porque ela diz aqui, sou uma nerd, meu amor. Quantidade de cabelos demonstra distanciamento efetivo de qualquer calvície. Corpo considerado por muitos nerds como estilo mignon. Ou seja, whatever. Características físicas e comportamentais que podem auxiliar o interessado a obter sucesso e não ser rejeitado. Olha aí, nerd. Se usa óculos estilo Clark Kent, 5 pontos. Que? Se usa aquele óculos gigante de retardado, ganha 5 pontos? Se usa óculos fundo de garrafa, menos 5 pontos. Se é magrelo, mais 10 pontos. Magrelo? Olha aí. Olha aí, cadê o cara lá? Cadê o... De me apoiando lá, como é que era o nome? 1,90m, 65 quilos. Dito de 1,90m, cadê? É. Como é que é o nome do lugar, me apoiando, me ajudando? Amparo. Parando! O cara mora em Amparo. Ai, meu Deus. Ah, ela gosta de ruim osso, né? Se é alto, 15 pontos. Se é alto e magrelo, mais 30 pontos. Olha aí, o cara de Amparo. Caraca, olha aí, se deu bem, se deu bem. De onde ela é? É de Minas. Ah, ué, Amparo fica onde? São Paulo. Ah, mas é meu filho. A distância ela tá em Porto Alegre, ela tá em Porto Alegre. Aí ferrou. Se tem cara de bonzinho, 40 pontos. Se tem emprego, 50 pontos. Meu amor, tinha que ser, né? Mais pontos mil aí. Pontos. Se tem emprego, se tem serviço, menos 50 pontos. Eu diria isso. Se tem emprego, mais 50. Se não mora com a mãe, mais 100 pontos. Ah, isso é importante. Se não bebe, menos 10 pontos. Tem que beber. Menos 10? Gosta de beber? Mulher de malandro? Se só bebe caipirinha de morango, menos 50 pontos. Se não vai beber que nem homem, melhor nem começar. É mulher de malandro. Se tem medo de barata, nem te apresenta. De mulherzinha na relação, basta eu. Se é fumante, menos 20. Se é gremista, menos 50. Se é gremista doente, mais 10 pontos. Na cabeça do indivíduo, porque certamente vai rolar briga. Whatever, essa parte. E aí, futebol. Mas se me faz rir, mais um milhão de pão. Ah, mas isso aí foi o essencial pro Azaghal me conquistar. É, com certeza. O homem isso é tem muito que importante. Me fazer rir. Isso é muito importante. E não ser fugido. Aqui. Vou dizer: se paga o meu botox, mais 1000 pontos. Se paga a minha plástica nos seios, mais 20.000 pontos. Importante: notem que ser bonito não entra na tabela de pontuação. pois isso é muito relativo. Mas, por favor, se até tua mãe te acha feia, nem se deu trabalho. Algumas atividades que deseja realizar com o interessado. Brincar de Mulder Scully. Olha aí. E será que é isso, né, cara? Ai, minha filha, essas brincadeirinhas são ótimas. Brincar de Mulder Scully significa o quê? Dar o primeiro beijo só na sétima temporada? I want to believe. I want to believe. Apresentar aos amigos nerds, assistir Transformers 2, ouvir juntinhos o Nerdcast número 1000. Ó. Oh. Casar, ter filhos. Aí você está assustando já, com cuidado. 10 milhões na conta conjunta e você é muito feliz. Eu disse que gostava de ficção científica. Tá demais. Contatos com foto para mara.jade@uol.com.br. Olha só, muito bom. Alô? Caio, muito boa noite. Você está falando com a Rádio Romântica Nerdcast. Olá, meu amor! Tudo bem, rapaz? Tudo bom, cara. Você está desesperado? Você está encalhado? Encalhadaço. Mas uma coisa a gente achou muito interessante no seu e-mail. Você se descreveu como um nerd não aggressive. Nerd não aggressive? Então você é gatinho? Suas chances aumentaram. Caio, faça o seguinte. Você que está à procura, encalhadaço, faça a sua oferta. O microfone é todo seu. Muito bem. Garotas que estão à procura de um amor verdadeiro, romântico e nerd. Vocês podem me procurar pra ter um namoro nerd e agressivo, sabe? É. Essas coisas. Eu quero saber se você tem carro. Isso já vai ajudar. Tem carro? Tem, tem dois. Tem dois. Opa! Mas, meu Deus, dois? Por que você não falou antes, meu amor? Agora, peraí. Quais são os veículos? Ah, é. Se for full credo em Brasília, não serve, não é? Um é meu amor, que é um Vectra. Olha só! Meu Deus! O outro é um de fudido. Que é a Saveiro quadrada. Que é isso? Mas tudo bem, um já dá. Olha só, emprego agora. Vamos aos empregos, né? Qual é a sua atividade? Eu sou consultor de interoperabilidade Windows e Linux. Olha só! Meu Deus do céu! Nerd agressivo. É isso, nerd agressivo. Eu nem sei o que é interoperabilidade. O que é isso? Windows Linux, você sabe? Também não. É o futuro, rapaz. Eu só trabalho aqui. Interessante. Bom, então, você quer deixar um contato, um e-mail, telefone, caixa postal? Ah, pode deixar telefone, e-mail, MSN. Olha que interessante. 11-7906 duas vezes. Isso significa 7906-7906. É, isso é telefone de gente mais cedida, não é? Porque fudido é sempre um número embaralhado. E o e-mail? É Caio. Caio. F de faca, S de sapo. Ok. @ Caio FS novamente. Ah, de novo, Caio FS, ok. Duas vezes. .com.br. Perfeito, Caio. Hugo Frota, 16 anos, Fortaleza. Ele diz que é viciado em Star Wars, Star Trek, Senhor dos Anéis, Exterminador do Futuro, Watchmen e muito mais coisas nerds. Tem 179 centímetros, espero que seja a altura dele. E sou levemente acima do peso. Levemente. Ou seja, huge motherfucker. Não, se você é acima do peso, você não pode ser nada levemente. Adoro ler HQ, matar zumbi, jogar RPG. Procura alguém que compartilhe essas coisas comigo. Olha só. Olha, o Azaghal e o Jovem Nerd também estão levemente pra cima do peso. Isto não importa, meu amor. Meu nome é Fred, sou estudante de ciência da computação na PUC. Tenho 20 anos e moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Como nerd, sou fã de filmes, seriados, músicas, games, cultura japonesa, etc, etc. Devido à minha timidez e falta de habilidades sociais, pessoas que não estão muito próximas não conseguem ver meus sentimentos. E como eu estou me sentindo? Considero-me mais romântico do que os demais, mas também sou muito solitário. Sabe como é sentir sozinho no meio da multidão? Nossa, que tá muito me ajude. Estou sempre sonhando em encontrar em algum lugar a pessoa só para mim. Talvez eu seja o último romântico. que alguém que me faça companhia e fique ao meu lado, de forma que eu realmente possa me apaixonar e compartilhar meus sentimentos. Algo que hoje em dia é considerado estranho pelas outras pessoas, leia-se jovem, mas em minha opinião é estranho que as pessoas não se sintam assim normalmente. Não se sinta assim como? Apaixonado? Romântico, ele é com um vontade romântico. De morrer, né, cara? Coitado, ele é um jovem olha romântico. Isso. Olha o final. Deixa então este meu grito na escuridão. Ah! Que talvez possa alcançar alguém que consiga me ver como realmente sou. E que possa vir a ser a minha amada. Ah, que bonitinho. Ele é romântico aí, né? Ah, tá, muito tá muito welcome to my life esse. Tem que ter um pouco mais de garra. Alô? Mariana, você está no Nerdcast Dia dos Namorados. Eu mal posso acreditar. Você é a morena alta de olhos verdes que procura um nerd bonitão? Exatamente. Olha só. Olha aí, Leonardo. E você é curitibana? Sim, aqui de Curitiba. Como você é mulher, não vamos perguntar se você é rica, não é? Vamos só perguntar se você é gostosa. Ela é bonita, nós vimos a foto, é a cara da Mel Lisboa. Tá indo a manicure? Tá se cuidando, meu amor? Ah, sempre. Agora eu tô de unha azul. Ó, vimos. Olha, é roxa, somos quase irmãs de unhas. Vimos a sua foto, você é bonita. Obrigada. Vamos lá, Mariana. Você está à procura de um nerd, é isso? Exatamente. Mas você filtrou, você quer um nerd gato, não é isso? Olha esse funil, meu amor. Ah, veja bem. Todo mundo quer namorado bonito. Mariana, eu vou explicar uma sabedoria de seu Madruga. Lá vai ele. E que é tudo pra uma mulher ser feliz na vida. Ai, olha lá. O homem tem que ter três Fs. Isso. Ele tem que ser feio, forte e formal. Não existe bonito nessa. Mariana, que tipo de nerd você está procurando? Fale, descreva-o. Eu quero um nerd alto, bem alto. Ó. Pelo menos 1,80. 1,90 serve? 1,90 serve. É que até agora eu só atraí nerd baixinho. Isso não dá muito certo. E se ele tiver 65 quilos, serve? A gente tá com um partido bom. Olha, com um bom papo tá servindo. Olha só! Qual é a sua altura? 1,76. Mas o que é isso, meu amor? Manequim, o seu sorriso é um colar de marfim? Gostos, sem ser a parte física, o que, que o nerd tem que gostar? O que, que você tá procurando? Gosto de Star Wars. São científicos em geral e que gosta de cultura japonesa também. Porque não adianta, eu vou acabar falando sobre isso. Tem que gostar de yaoi? Não. Vamos entrar nisso. Não, eu não tô. Nem vamos forçar a barra, né? Ele tem que se vestir de bonequinha também? Tem que usar toquinha de bichinho? De Pokémon? Então não vai tão longe. Não, assim. Ele só não pode se importar a hora que eu estiver fazendo essas coisas. Então está bom. Mulher bonita pode tudo, né, minha filha? É, menos mal, né? Mariana, você já namorou homens feios? Namorar, não. Mas depois de umas e outras... já... É como eu disse, se o papo for bom, a gente até fecha o olho e esquece o visual. Olha só. Põe uma fronha na cara. Se o papo for bom e tiver um apartamentinho de 400 metros quadrados no Batel, também serve, não é? Ah, ajuda bastante. Você põe uma touquinha de Pokémon na cara dele. E fica feliz pra sempre. Mariana, você quer deixar o seu contato? Certo, pode mandar... O meu e-mail é saluli@gmail.com. S-A-L-U-L-I, é isso? Isso. E você tem um Twitter também. O seu Twitter é @saluli. Quem quiser ver a cara de Mariana e ver que não estamos mentindo, atenção, se prepara que o seu Twitter vai encher nesta sexta-feira. Pois é. A rapariga é a cara da Mel Lisboa. Claro que já me disseram isso. Olha só. Vai chover nerd aí. Vai chover nesta horta. Xander Pazini. Eu estou há 3 anos sem namorada. Nossa. Meu drama é longo, penoso e acredito que já cumpri minha pena, meus caros. Eu sou um homem e preciso de uma mulher. Já tá o senhor coalhada, né? Segundo o Dragão. Tá o senhor Catupiry. Minhas aguras são grandes. Ai, mas que nojo. Meu drama infinito. Eu já tentei de tudo. Já tentei sites de relacionamento que derrota. Tentei o Orkut. Fóruns de assuntos variados. Tentei mesmo até uma vida social. Pra vocês verem o tamanho do meu sofrimento. Meu desespero é tanto que eu já pensei em ir pra balada. Olha só. Não, eu não quero fazer isso. Eu jamais quero ir na balada. Nunca. Eu sou um nerd e me orgulho das minhas proporções 30-40-30. O que é isso, né, cara? O que é isso? Ele tá dizendo que é exagero, que é sacanagem. Portanto, eu lhes peço que aceitem esta cartinha. Esta missiva contundente de um nerd que está mais só do que Spock no planeta do gelo em Star Trek. Mais carente que um Wookiee sem uma nave para consertar. O homem carente, ele desperta uma certa ojeriza nas mulheres. É, muito cuidado. Carente, muito de carente, melhor não. Mais infeliz que Frodo quando chega em Mordo. Se vocês me aceitarem, serão minha salvação. Como assim nós te aceitamos? Porra! Se as mulheres aceitarem eles, né? Eu lhes imploro. Gente, ele tá desesperado. Xander, o solitário. Meu Deus. Cuidado, não demonstra muito isso pras mulheres. Elas não gostam de homem assim muito carente. Marcos Mortati, 33 anos, Rio de Janeiro. Professor de História e RPGista. Eu acho engraçado esse negócio de professor de História e RPGista. RPGista, meu amor, não quer dizer nada pra mulher. Se é título de alguma coisa, RPGista, meu amor, por favor. Nerd até a alma. Romântico até a medula. Ai, e se tivesse alguém diabético aqui, já tava tendo uma crise. Procuro por dama nerd da minha idade ou menos. Romântica, RPGista. Desejável, mas não imperativo. Não vou contrariar as estatísticas. Exato, por favor. Carinho, amor e papo interessante. Não tô entendendo o e-mail dele, tá confuso? É, ele tá querendo. Que ele tá prometendo carinho, amor e papo interessante. Ah. É melhor ler o contrário. Prometo, tá mestre Yoda, né? Buscarei ser um divisor de águas em sua vida. Moisés, né? Desculpe, mas não consegui evitar dizer. Romântico e atencioso, Vando Mortati. Marcos Mortati. Galera, manda a declaração, não manda o contato. As, nossos comentários desse Nerdcast serão uma sala de namoro. Ah, então tudo bem. Todos que estiverem interessados, escrevam e comuniquem por aí. Acho que é o melhor caminho. É verdade. Alô? Sandro, bem-vindo à rádio mais romântica do Brasil, o Nerdcast Dia dos Namorados. Ah, que delícia, que maravilha. Olá, Sandro, Felizardo. Meu sobrenome é Felizardo, né? Que legal. Sandro, você mandou um e-mail para o Nerdcast dizendo que o seu estado é São Paulo e encalhado. Exatamente, exatamente. Porque o que diz aqui, você é um menino descolado, não é isso? Exato. Que você diz? Todo mundo quer uma pessoa descolada. Inteligente. Porque é estudante de engenharia. Então, Sandro, o que você gostaria de dizer às mulheres do Brasil, às nerds? Elas podem contactar você. O que você tem a oferecer a elas? Muito amor, muito carinho, compreensão. Essas coisas... Não é isso. Mas não é isso que elas querem. Amor, carinho e compreensão, meu amor. Eu consigo com meus pais, não é? Papai, mamãe, me dê carinho, amor e compreensão. Quero saber o seguinte, rapaz. O que mais você tem a oferecer às mulheres? Eu tenho uma casa na Baixada, mano. Eu tenho uma casa na Baixada. Baixada é um lugar bom aí em São Paulo? Ah, é litoral. Ah, muito bom. Litoral de São Paulo aqui. É uma casa com piscina, perto da praia, olha só. Mas olha. É piscina Tony ou é piscina normal? Não é ladrilho, mas é vinil. Olha só. Quase lá, não é? Então, Sandro, vamos descobrir um pouco mais sobre você. Qual foi o último bom livro que você leu? Lugar Nenhum, do Neil Gaiman. Olha só! Muito bom! Neil Excelente Gaiman. Referência. Qual é o seu filme preferido? Pô, Curtindo a Vida Doidado, né? Você tem possibilidade de viajar, se alguma nerd de fora de Santo André falar oi, tudo bem? Ah, até tenho, cara, sim. Você quer dar o seu contato, um MSN, um telefone, para as pessoas alcançarem você? É, Sandro Felizardo, Felizardo até no nome. Celular 013, pode falar o celular? Pode, você que sabe. 9191-6221. Olha, sandrofelizardo@gmail.com, tudo junto, muito bonito, né? Eu vou ler o e-mail da guria com esse sotaque. É aí que ela não consegue ninguém mesmo. Ah, faz voz sensual aí. É, cadê aquela voz? Débora. Oi. Eu sou nerd. Estudante de biologia. Terceiro ano. Quase 22 anos. Estava namorando há quase 4 anos com um nerd, também biólogo. Como, segundo ele, não tem chance da gente voltar, não adianta implorar mais, nem via Nerdcast, então estou aqui para me anunciar. Olha! Que há uma jovem nerd ruiva, meio baixinha, apaixonada por biologia, fotografia, literatura de fantasia, especialmente Tolkien, jogadora eventual de RPG e, no momento, sadomasoquista. Não! Não é isso. Seriadomaníaca. Seriadomaníaca masoquista disponível em Santo André. Aí, não tinha o cara de Santo André? Pois, Débora, tem o tal do Felizardo. Também, Felizardo. Também de Santo André, que está a procurar alguém. Ah. E ela está sensível e carente após o término do namoro, e né? Está disposta a conhecer nerds carinhosos e compreensíveis que queiram consolá-la. Olha só. Mas cadê o contato dela? Não deixou o contato. Mandem mensagens para Débora aí nos comentários. Raquel Massari, estou desesperada. Tenho 34 anos, sou uma mina do TI, separada e tenho um filho de 6 anos. Opa, já tem uma bagagenzinha aí, né? Meu Deus do céu, qual o problema? Qual o problema? Eu já tinha duas quando a Zagal chegou. Mas é legal, ela tá falando abertamente. Quando eu ouvi pela primeira vez que vocês iriam fazer um Nerdcast especial de Dia dos Namorados, postei no meu blog as características do homem que procuro. E estou sem um namorado já há algum tempo. Com o passar dos meses ou anos, eu fui refinando o meu critério de busca e acredito que agora vou encontrar alguém. Filtro do ano passado. Olha, vai começar, hein? Mais alto que eu, bonito, com todos os dentes próprios, trabalhando em regime CLT, que não fale problema, menas e asterístico, com CNH e carro, que saiba quem é Boba Fett, idioma extra opcional. Agora, filtro do meio do ano passado. Da minha altura ou até um pouco mais baixo, ajeitado, com todos os dentes, trabalhando, que não fale problema, asterisco não é uma palavra usada em contos sociais, que tope rachar o táxi, que saiba que Darth Vader é o pai do Luke, idioma extra opcional não necessário, mas bem-vindo. Agora, filtro 2009, caraca, tá desesperada, coitada. Não ser anão. Não ser do avesso. Com todos os dentes da frente. Pelo menos. Com serviço ou em busca. Olha aí o serviço. Já baixou pra serviço, meu amor. Se falar problema, eu ensino a falar dificuldade. Muito bom. Que saiba qual busão tem que pegar pra ir aos lugares. Que já tenha ido ao cinema. Opcionais são desnecessários. Meu amor, filtro 2009, coitado. Vamos ver se esse filtro pega alguém, pelo amor de Deus. Ah, agora vai pegar, não é possível. Alô? Por favor, o Felipe? Quem quer falar com ele? É Alexandre, do Jovem Nerd. Jovem Nerd, eu vou chamar ele. Tá dormindo, moço, mas eu vou chamar ele, tá? Ah, tá bom, obrigado. Alô? Acorda, Felipe! Acorda pra vida, Felipe! Tô louco, meu. não acredito. Mas é isso? Dormindo tão cedo? Estamos atrapalhando a sua vida corriqueira? Não, que isso, nunca, nunca. Ah, por isso que tá encalhado, cara. Vai dormir às 10 e pouco da noite? Não, não, não. Vamos tratar disso agora. Opa. Mas onde tu mora? É, Amparo, interior de São Paulo. Você usa chapéu de cowboy e bandeja de garçom como cinto? É isso? Não, pior que... Não cheguei nesse ponto ainda, tô só há 3 meses aqui, então não deu pra chegar nesse ponto ainda. Ah, então você tá só há 3 meses aí. Mas você só quer saber de menina nerd. Não, eu queria uma menina nerd. Tem que ser nerd. Se for uma patricinha dando mole, você não tá nem aí. Pô, mas eu transformo ela em nerd conforme o tempo, né? Olha aí, ele vai transformar. Vamos à sua descrição, filho. Opa, vamos lá. Como você é? Eu sou alto. Qual sua altura, Felipe? 1,90m. Puta merda. Olha, é alto pra caramba. Tá, 1,90m, peso. Olha, viu, meninas? É bom pra ir no show. Com certeza. É só sentar no ombro do rapaz que tu assiste de camarote. Não sei não, não porque qual não. É seu peso, Felipe? 65 quilos, mais ou menos. Olha aí, olha assim. Quebrar o menino. Há pouco você é magrinho. Ai, você é modelo de passarela? Não, é isso. Tá nas características. Felipe, por essa relação altura-peso, você está parecendo um filé de borboleta, Felipe. Que mais, Felipe? Você é moreno, loiro, careca? Sou moreno, cabelo curto. Infelizmente, eu tenho cabelo grande, né? Ah, deixa crescer, ora. Não, não pode por causa do serviço. Olha, meu amor, não fala serviço. As meninas não gostam disso. Você tem uma carreira, por favor. Deleta isso, serviço não. Fala o que, serviço meu... Serviço é o quê, senhora Jovem? É coisa de fudido. Mas eu tô fudido, pô. Olha, mas assim você não vai conseguir. Tá perdendo ponto, para, corta. Tá, parei. O que você gosta de fazer? Ler. Ó. Ler a primeira coisa, eu amo ler. Qual foi o último bom livro que você leu? O Iluminado. Leituras seletas. Qual a sua idade? 21 anos. 21. Já pode casar. Ah, já pode. Quase, né? Diga para as mulheres, para as nerds do Brasil, o que você tem a oferecer. Para as nerds de Amparo. Não, é. Que mas... você está desamparada. Tô louco. Fazer uma voz mais sexy aqui. Então. Olha só. Opa! Alô, garoto, você está precisando de um nerd? Ela não pode ser surda, né, Felipe? Fala mais alto, meu amor. Mais alto. Alô, garota. Você está precisando de um nerd? Conte comigo. Olha só. Então, meninas de Amparo, se você gosta de um nerd fudido de 1,90m e 65kg, Felipe é uma excelente opção. As meninas que quiserem conversar comigo... E os caras que quiserem te sacanear... Não, aí pula. Pode ser dito depois. Então, pode mandar e-mail para FelipeRPG, tudo junto, @hotmail.com. Fique ligado. O Nerdcast volta já. Nerd Store, você encontra o seu estilo. A atitude nerd que faltava em sua vida em estampas exclusivas e action figures de explodir a cabeça. Nerdstore.com.br, a loja do Jovem Nerd. Tradução simultânea. Amar você é fácil porque você é lindo. Fazer amor com você é tudo que eu quero fazer. Amar você é mais do que um sonho se tornando realidade. Tudo que eu faço é para amar você. La la la la la. La la la la la, meu amor. Du du du, meu amor. No one else can make me feel. Quem me faz sentir ninguém me faz sentir as cores que você traz. fique comigo quando ficamos velhos. Eu estou perdendo a letra. Amar você fez a minha vida tão linda. Todo dia minha vida é preenchida por amar você e pela sua conta bancária com amor. Passe seus imóveis para o meu nome, por favor. E toda vez que a gente... eu sinto mais amor por você. Lá, lá, lá, lá, lá. Me dá R$1.000 para o meu botox. Du-du-du-du, viagens para a Europa. Nerdcast. Ed para Bianca Carrasco. Olha o carrasco no coração do Ed. Eu queria que você soubesse que eu te amo. Você sabe disso, mas esse é o jeito mais clichê. E eu sei que você odeia que eu seja romântico. Por isso parei a partir de hoje. Beijos, te amo, Ed. Olha só que bonito. Aí tem uns PS. PS, concordo, apelido é gay. Que delícia. PS2, foi a do box que me deu o apelido. Desculpa aí, gente, conheço a do box. Tirou onda. PS3, fora elas, ninguém me chama de Ed. Ninguém me chama, pegou pesado. Bianca, vamos lá, Bianca. O Ed está fazendo um esforço. Ah, eu acho ele bonitinho. É, Bianca, a gente conhece o Ed, ele é simpático. Estamos todos torcendo por Bianca e Ed. Nossa senhora, parece propaganda de celular. Torço por você. Vocês precisam ler minha história, pelo amor de Deus. Meu nome é Vinícius, tenho 17 anos, eu sou de Suzano. Minha história de amor começou em maio de 2006, quando conheci minha atual namorada na internet, no Orkut. Olha aí, lá vai a galera do Orkut. Mas antigamente o Orkut não era melhor. Antes era a galera do Mirk, né, cara? Agora é do... Pois, a nossa história de amor começou pela internet, inocente, conversando no G-Talk, e de lá pra cá tivemos nossas idas e voltas. O nome dela é Michelis, quase um Nick Ellis. E ela mora no Maranhão. Veja bem, nos conhecemos, nos comunicamos quase diariamente, há 2 anos, sem nunca termos nos visto. Eita. E ele acha que está namorando. Ai, meu Deus, meu amor. Ah, não, esses nerds, cara. Namoros virtuais, Second Life, essas coisas. Na verdade, um cara gordão. Que está do outro lado mandando fotos de gostosinho. Ai, mas que inocência. Já trocamos cartas, fotos de pessoas que não existem. Longas conversas, experiências de vida, evoluímos muito. Apesar de nerd, eu gosto muito de futebol. Você que sabe, não. É que isso tem a ver, né? Não entra, vírgula, né? Minha idade é normal. Coincidência que ela também gosta de futebol? Ah, mas é óbvio que ela gosta de... É, ela gosta muito, meu. Ai, ai, já estamos fazendo planos para as nossas vidas, como trabalhar e morar perto. Mesmo ainda sendo menores de idade, é o que ele ou ela diz, já pensamos em fazer faculdade e morar perto. Com ela do meu lado, me tornei um homem. Olha. Comecei a pensar no futuro. Evoluí ao lado de uma grande mulher, ou de um grande velhote. Nunca se sabe. Mesmo ainda com a pouca idade, não consigo passar um dia longe dela. Tivemos nossas crises, nossos momentos de dificuldade. Mas acho que bosta é essa. Que momentos de dificuldade? Que dificuldade? Caiu a internet dela. Ai, eu não consigo passar um dia longe dela, tereréu. Você nunca encontrou com ela, maluco? Ela não é ela. Provavelmente. Mikeller é um anagrama pra Mikael Heller. É um anagrama pra killer, cara. Killer Misófilis. É mesmo, olha lá. Mikeller. É só você trocar o E com I ali. Tô te amando do fundo do coração. Quero construir um futuro ao seu lado, meu amor. Eu te amo. Olha só. Como é gostosa a ilusão. Ai, mas tem gente, né? Que é cega. Eu sou inocente. Mas, meu Deus do céu. Só sobra os e-mails dos escrotos pra eu ler? Só me dão e-mails desgraçados. Jacob. Jacob? Sou casado e tenho uma amante. E ela também é casada. Ah, nossa, meu Deus. Senhora. Meu Deus. Portanto, não podemos trocar presentes. E que presente melhor que a minha declaração de amor no Nerdcast? Olha só. Vai, vai. Deus, que coisa pesada. Liberar? Mas que horror. Ah, mas os dois têm amante, né? Então, whatever. Meu Deus do céu. Os cornos podem ser pessoas legais, né? Coitados dos mestres coitado. Cornos. Ah, coitados. Mas e se os cornos forem amantes também, eles não souberem, hein? Caraca. Aí é o Nelson. É o Nelson Rodrigues completo. Isso deve ser legal. Minha linda Jacobina. Tem que ler isso tudo? Nosso caminho é direto, nosso futuro é concreto, nosso destino é felicidade. Vocês têm certeza que o destino de vocês é felicidade? Por que vocês não largam dos seus respectivos esposos e se unem? Larga pois é, logo. Nós aqui do Nerdcast não aprovamos relações extraconjugais. Luiz Domingues. Olá, nerds. Eu e minha namorada terminamos. Mandei um e-mail semana passada com um recado, mas por favor não leia. Isso pode acontecer com vários que a gente acabou de ler. O que puxa o e-mail do Jackson Chu de Porto Alegre. Só queria deixar um recado para aqueles que estão pensando em mandar e-mails com mensagens para que nossos queridos radialistas leiam no Nerdcast do Dia dos Namorados. Não se esqueçam que o Nerdcast vai, provavelmente, sobreviver mais tempo do que o seu namoro. E ele pode e será usado como prova contra você em seu próximo relacionamento. Imagina sua namorada saber e ter em mãos uma declaração de amor feita para sua ex. Todos que já tiveram mais de um namoro na vida sabem como é uma relação de namorada. Agora caiu a ficha. O quê? Por isso que a Zagá não se declara pra mim. Filho da mãe! Mas que idiota! Ai, meu Deus. Você que escreveu? Foi. Português. Realmente não dá para saber como o universo funciona. Olha só, você não fala assim comigo com esta voz. Na verdade, você fala com sotaque espanhol. Ah. Não quero visualizar isso. É um fetiche. Meu Deus. Ele fala em espanhol no meu ouvido. Ih, meu Deus. Pode falar daí. Quem poderia dizer que estivemos tão cerca um del outro? Tá parecendo o Henrique Cristo. Tá horrível. Né? Oh, meu pai! Podemos notar. Deixa eu fazer aqui a declaração, por favor. Fala direito, com a sua voz normal. Realmente não dá para saber como o universo funciona. Como suas engrenagens se encaixam. Quem poderia dizer que estivemos tão perto um do outro por quase toda a vida? Sei que você é minha alma gêmea e que devíamos ter nos encontrado antes. Mas que não faz mal. Vamos recuperar todo o tempo que nós estivemos juntos. Te amo. Azaghal. Lindo! Muito bom! Agora é a vez do Jovem Nerd! Fica pro próximo Nerdcast! De Optimus Prime para Megatron. Megatron, nego, eu sei que você gosta de mim. Por que você faz essas coisas, hein? Pra que vir nesse planeta tão bonito e ficar escrotizando, chamando as pessoas de inseto, pagando mico, dando mau exemplo? Pega mal, cara. E a imagem de Cybertron, como é que fica? Se liga, literalmente, né? Quando você só precisava dizer que queria ajuda. E eu te ofereci tratamento psiquiátrico com o Red Chat, lembra? E você cagou pra mim, me chamou de babaca, disse que eu me achava só porque era um Prime. Eu só quero que você saiba que eu não tô chateado não, eu tô sempre aqui, eu tô te esperando, pra quem sabe a gente poder conversar, tomar um óleo quente e parar com essa besteira, né? E agora você tá aí, no fundo do mar, gelando, sendo praça de alimentação de lampreia, siri e toda a fauna marinha, pra quê, né, Meg? Bom, é só o que eu queria falar. Feliz Dia dos Namorados. É... Eu não esqueci. From behind the wall.